cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Uma vez mais, uma novidade. Novidade na pessoa com quem estamos a falar, porque é a primeira vez que é nosso convidado. Novidade também porque o estilo que trazemos aqui é algo diferente do que até hoje propusemos. Eu corro risco de estar a reduzi-lo quando digo que é um projeto de spoken word, mas é a melhor maneira que encontro para, à partida, ao classificar. E quando digo à partida, porque quem está a iniciar o programa ainda não ouviu nada, neste caso fazem, caso tocam, do álbum Montanha, volume número 1, de Senhor Vulcão, e é isso mesmo, Senhor Vulcão, é o projeto que temos aqui em destaque esta semana, na Rádio Boa Nova, e que ele próprio veio designar de música de um homem só e canções feitas à mão. Se com isto consegui, de algum modo, suscitar-lhe a curiosidade, foi essa mesma intenção com que vim apresentar este álbum, que é uma estreia de alguém que já anda na música há uns anos. Veio o Senhor Vulcão, é antes de mais um alter ego de Bruno Pereira, que temos, como não se estranhar, aqui ao telefone para falar connosco sobre este projeto. E tendo em conta que ele já vem dos Atomic Bees, se bem se recordam, já falámos disso quando entrevistámos aqui já por duas vezes a Rita Red Shoes, portanto a Rita Pereira, que era um dos membros também, creio que também fundador, à semelhança do que acontece com o Bruno Pereira, desta banda Atomic Bees, que já desapareceu, alguns ali pelos anos 2000. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Bruno. Obrigado. É uma pena, estamos a assistir o telefone, mas enfim, isso obriga, sendo certo que noutras montanhas, até porque estava bem perto aqui da Serra da Estrela, terá que ser aqui ao pé de nós. Portanto, espero bem, espero bem. Teremos muito gosto de que assim aconteça. Mas então, vamos desenvolver e mostrar às pessoas este volume número 1, que desde logo, o facto de ser chamado volume número 1, significa que há a intenção de que haja outros volumes que se seguirão. Sim, intenção clara. Acho que depois de o fazer, embora nunca pensasse que... nunca pensei que fosse feito, porque começou por uma mera experiência de gravar três canções. Nunca pensei que acabasse num disco. Mas depois de feito, acho que já não vou conseguir parar tão cedo. Inclusive, já estou a preparar o segundo volume, vá. Já a pensar que tipo de músicas é que vão entrar, a compor já alguma coisa e a ver que outro tipo de músicos é que também podem acompanhar, para não ser algo tão solitário como foi desta vez. Avalanche no teu centro, avalanche no teu colo, avalanche na tua curva, avalanche no teu peito. Avalanche no teu cimo, avalanche no teu dentro, avalanche no teu relevo, avalanche nos teus seios, avalanche nos teus olhos, avalanche no teu dorso, avalanche no teu cume, avalanche nos teus braços. Avalanche no teu abismo, avalanche nos teus ombros, avalanche no teu pescoço, avalanche no meu peito. Veio de Rinaldo, como disse há pouco, uma música de um homem só, e deixou aqui já a pista de que à partida não pensava criar um disco. Foram as circunstâncias que fez com que viesse a pensar de criar um volume, e depois já vamos falar também da maneira do volume que criou, mas tem a ver muito com a questão gráfica. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que fez com que a essa altura pensasse, por que não gravar? Sim, houve. Eu, portanto, como disse muito bem, fui um dos fundadores da banda, os Atomic Bees, tiveram algum destaque na década de 90. Sim, sim. E depois, passado esse tempo, quando os Atomic acabaram, eu fiz um grande luto em relação à música, pois achei que havia necessário e precisava desse espaço dentro de mim para perceber tudo o que tinha feito. E como éramos uma família, e a família, cada um foi para o seu lado, acho que precisa de algum tempo para repor a paz interior e a calmia para abraçar novos projetos. Entretanto, tive alguns convites e aconteceram algumas coisas, mas nunca durou muito tempo, pois acho que não me sentia lá de corpo e alma. Aos poucos comecei a escrever bastante, isso eu sempre escrevi, mas escrevi em inglês, pós-atómico, mas passei a escrever muito em português, como uma forma de exercício e desabafo pessoal. Disse uma forma de exercício, mas quase uma forma de exorcismo também. Sim, também. já percebi que já ouvi o disco. E sim, uma forma de exorcismo e de libertação, de alívio e de se calhar às vezes olhar para alguns pensamentos e visualizar também, através da escrita, coisas que nos acontecem a todos socialmente, etc. E só mais tarde é que me deu, se calhar isso talvez há 3 anos atrás, é que tive vontade de pegar numa guitarra, voltar a pegar numa guitarra, porque eu nos Atomic Bees era baterista, mas no início da banda era eu que compunha a maioria dos temas, e depois começar a criar uma cama para as palavras que eu escrevi, foi um bocadinho isso. E um dia lembro-me de... fui numa viagem, trouxe uma caixa de charutos e pedi um amigo meu para me fazer uma stompbox. Aquelas caixas que eles usam no Mississippi para acompanhar os blues. Exato. E esse meu amigo fez-me com um microfone do chinês lá dentro, entregou-me aquilo e olhei para aquilo e disse, pá, é mesmo isto. E quando comecei a tocar a guitarra e a tocar, a acompanhar o ritmo da stomp, é que as coisas começaram aqui a fazer quase um sentido total da melhor cama possível para as palavras que eu tinha escrito, e acho que essa parte de rítmica que me liga um bocadinho à minha parte também de percussão é que fez com que ganhasse a força necessária para ir pensar gravar nessas tais 3 músicas que achava que iria ficar por ali. Chama é sol, sou um girassol, sou monte, sou relva, és serra, és selva, és tu, és medo, eu sou rochedo, sou montanha, tu val, sou rio, tu és sal, sou escarpa, sou torto, sou um terremoto, és poeira, és terra, eu sou uma cratera, és vaso, sou seca, sou flor, tu és guerra, sou água, és fonte, eu torneira, tu ponte, sou costa, és duna, sou peixe, tu onda, és linha, eu cedo, eu tornado, tu cego, sou vulcão, tu lavo, és caminho, eu estrada, sou segredo, tu cofre, eu cavalo, tu trote, és chama, és sol, eu sou um girassol, sou monte, sou relva, és serra, és selva, és tu, és medo, eu sou um rochedo, sou montanha, tu vale, sou rio, tu és sal, eu sou escarpa, sou torto, sou um terremoto, és poeira, és terra, eu sou uma cratera, és vaso, sou cerca, sou flor, tu és guerra, sou água, és fonte, eu torneiro, tu ponte, eu sou costa, és duna, sou peixe, tu onda, és linha, eu cedo, eu tornado, tu cego, sou vulcão, tu lava, és estrada, eu caminho, sou segredo, tu cofre, eu cavalo, tu trote. Com a edição deste disco, deste Montanha, de algum modo conseguiu, como é que é dizer, acalmar a urticária? Bela expressão. Sim, eu acho que qualquer artista que cria uma obra acaba por ser sempre uma expulsão de algo criativo, não é? De algum momento que o faz incubar qualquer coisa e que depois é expelido de uma forma criativa, seja ela na arte, na pintura, escultura, no design, etc., na dança. E acho que é um exorcismo de alguma coisa, sem esse sentido diabólico do exorcismo, não é? Mas é o transpor cá para fora algo que se sente cá dentro. Daí que ter o vulcão no meu nome passa um bocadinho por isso, é um bocado essa imagem que é criada de alguém que aparentemente está calmo e que de repente brota sensação e emoção e acho que sim, acho que me ajuda a serenar. Pois bem. Entretanto, as pessoas já vão agora aqui apanhando algumas coisas daquilo que é o seu disco e vão percebendo aquilo que de início eu dizia. E agora então vou buscar aqui o termo que usei há pouco do spoken word. E disse na altura que provavelmente estaria a ser reducionista. Se tivesse que classificar aquilo que fez, como é que o faria? Não sei, o termo spoken word, sim, pode ser um bocadinho redutor, não é? Porque redutor, tanto para mim como para a própria expressão do spoken word e a expressão musical, vai entre aspas, que acho que são poemas interpretados, não é? Com música. Acho que é mais isso. Uhum. A música serve de uma grande cama para eu embalar as minhas palavras. E não sei que estilo ou que nome lhe darei, mas daí que se calhar tem também um pouco de folclore, de folk, não é? Um pouco de rap também, se queremos dizer. Sim, às vezes costumo dizer o folk rap, que acho que é uma coisa que nunca... Pensou que nunca tinha sido usada. Sim, hoje, felizmente, também, isso é a coisa que aprendemos ao longo destes 8 anos aqui do Caso Fazem, Caso Tocam, é que já não há espartilhos para nada. Tudo é possível misturar. Pronto. Desde que se faça com elegância e com vontade de fazer as coisas bem feitas, não é? Tudo é possível misturar. E claro, mas depois há sempre os puristas que gostam de classificar tudo como claro. Preto e branco. O cinzento é muito agradável. E o claro. Cinzento aqui deste disco... Até porque, curiosamente, é um disco que vem a preto e branco, uhum. No que diz respeito à parte gráfica. Mas eu quis dizer, o cinzento é muito agradável. Pronto, esta possibilidade de misturas, ainda que haja quem se ofenda, nomeadamente os velhos do Restelo, mas esta possibilidade de mistura também nos permite criar sensações. Sim, eu acho que... Tudo se inventa, tudo se reinventa. Claro, eu acho que nem tenho interesse nenhum em catalogar aquilo que eu faço. Acho claro. Que pode ser interpretado de várias maneiras, portanto, há coisas que são quase praticamente sussurradas ou faladas. Embora a maioria delas tenha sempre uma cama, não é? De música, de acordes, de harmonias, portanto, e de percussão. Portanto, logo aí é música, não é? Podemos englobar no grande caminho da música. Se calhar alguma catalogação que se possa criar à volta disso, sim, existe um pouco de rap, porque as palavras são faladas e transpostas com rima e ritmo. E existe folk na sonoridade, que não foi a intenção, mas que no fim... E o folk não é só o folk americano, também o folclore português, porque há muitos dos ritmos que eu tenho aí, embora toque numa stone box, vem do meu imaginário infantil, em que eu ouvia muito folclore através dos meus avós, uhum. E aquele batuco, tum, tum, tum, tum. Eu costumo dizer que às vezes o barco negro da Amália e aquele ritmo influencia-me muito e é muito inspirador para mim naquilo que tudo compõe, e sou um adepto dos bombos e das bandas filarmónicas, portanto acho que isso tudo me influencia, e isso tudo é muito português também. O nosso folclore não é só esse folk, quando se diz folk estrangeiro ou americano, não é? Com essa raiz. De que cor és feita tu? Âmbar branco ou cru? Que cor terás em mim se te der tudo o que é meu? Serei tesouro ou cicuta? Guardas no peito ou no bolso de trás? Guardas no colo ou sobre os ombros? Que cor terei eu? Negro, branco, escuro ou breu? Boa Nova, um mundo de emoções. De que cor és feita tu? Âmbar branco ou cru? Que cor terás em mim se te der tudo o que é meu? Serei tesouro ou cicuta? Guardas em seda ou papel macarrão? Guardas na mala ou no coração? E que cor terei eu? Negro, branco, escuro ou breu? Guardas no banco ou na tua mão? Guardas no quarto ou no alçapão? E que cor terei eu? Preto, pardo, limpo, céu. Tenho aqui sempre uma fase de desafios para quem se estreia aqui na Boa Nova. E julgo que hoje será muito importante que o façamos o quanto antes, até percebermos de onde vem e aquilo que houve e por aí adiante. Mas os desafios são estes. Imagine que vem aqui tocar ao Oliveira Hospital. Já um confidencial que conhece a cidade, portanto está À vontade, não sei se conhece o Parque de Mandanilho, que é um parque muito interessante, não, tem um magnífico palco, portanto, vai ter que acreditar em mim quando digo é magnífico, porque o é. Mas imagino que tanto que vem fazer aqui um espetáculo e que lhe, quem o convida diz assim: pode trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais. Quem é que o Bruno iria convidar? Olha, convidava a Rita Red Shoes e o Legendary Tiger Man. Ora, muito bem, a Rita Red Shoes, já ambos foram nossos convidados. E então aqui podiam fazer uma parte de fêmea, não é? Porque a Rita Red Shoes. Sim. Também ficaria bem. Muito bem. Então, o legendário nosso Cunibricense Legendário Tiger Man. É verdade. E então, Dead Combo, que aviso já, tem um novo álbum a sair dentro de dias também, uhum. E que será, se tudo correr bem, destaque aqui na Rádio Boa Nova. Aqui te rola! We'll be right back. vamos a outro desafio diferente. São três, não sei se avisei à partida, mas vamos então ao segundo. Imagino que vem alguém da cena internacional, alguém famoso lá fora, ou menos famoso, mas que chega de Portugal e diz assim: eu não consigo prescindir de ter o Bruno Pereira comigo no meu concerto. Ora bem, de onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Só dizer dois é que é complicado para mim. Ah, podemos dizer mais, não para mim. Então, Bob Dylan. Ah, Bob Dylan. Bruce Springsteen. The Tallest Man on Earth. Dead Man's Bones. Acho que a Feist também gostava de fazer a primeira parte dela. Já percebemos aquilo que anda a ouvir. Agora vamos ao outro. Este, há quem diga que é o mais difícil. Vamos ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que vem ter com o Bruno Pereira para que fizesse uma versão de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Quem gostaria muito de homenagear e já agora que tema que escolheria? Olha, eu acho que eu dou sempre este exemplo, mas porque gosto muito dele. Gostava de homenagear a Amália e a música seria o Barco Negro. Barco Negro. So long ago, so long ago, eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito, nos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Já falámos do disco, do está cá fora, e eu não resisto agora a passar para a questão da parte gráfica. O Bruno Pereira, desde lá, deixa-nos aqui um dilema, que é, quem gosta de arrumar os discos nos seus móveis, estejas enganado, porque este é muito difícil de arrumar. Para já porque não tem o tamanho normal, está muito mais próximo do tempo do vinil. Depois, vem num papel que nós não queremos deformar, não é? Terceiro, tem um póster lá dentro. E quarto, tem que ser arrumado de uma maneira que não se estrague o disco que está aqui há alguns a meio e que, quando se abre, parece vinil. Não o é, mas parece. Ora, tendo em conta que até depois o lacre é feito por si, porque quando me disseram que o disco era lacrado à mão pelo artista, joguei que era uma figura de estilo. Mas não, é lacrado mesmo. É mesmo. Portanto, tem ali o lacre com o símbolo do Sr. Vulcão. E pouco percebi, foi o próprio Bruno Pereira que se dedicou numa noite qualquer mal dormida a... Várias. Agora tenho mais encomendas e fim de semana estou outra vez de serviço. Portanto, ora, até aqui temos muito o seu dedo, embora haja aqui também a fotografia do Tomé Duarte, do Paulo Segredens também. O que é que é o seu dedo nesta componente gráfica? Olha, o dedo é total, tirando as fotografias. É toda a artwork é feita e pensada por mim, desde a direção fotográfica ao styling, isso tudo. Pronto, é uma peça completa que para mim só faria sentido se ela fosse unânime e em conformidade com o que eu fiz, o que eu cantei e o que eu escrevi. E pronto, foi pensada desde o início ao fim com essa intenção. Há uma história engraçada porque o disco já se chamava Montanha, mas um amigo meu fotógrafo do Porto, o Tomé Duarte, na altura estávamos a trocar uns e-mails e ele estava no Chile e enviou-me: epá, olha-me esta fotografia minha, estou aqui vim aqui para uma montanha chilena, vê lá se gostas. E depois ele, quando me mandou a fotografia, eu fiquei completamente abismado, porque era ele solitário no meio daquela montanha toda, e para mim fez muito sentido, porque eu naquele momento estava-me a sentir também completamente solitário no meio de uma montanha, porque estava a ser quase atrapado do sopé até ao cume da montanha, sozinho, a gravar tudo sozinho e a compor. Claro. E pedi-lhe logo: olha, envio-me uma fotografia aí dessa montanha que eu quero pô-la no meu disco. E é essa que faz aquele fundo da capa, é a foto do Tomé Duarte, tirada nessa montanha, que fez sentido para mim devido ao seu isolamento e ao seu caminho solitário dele e meu também na composição do disco, que foi gravado em casa, sozinho, com aquilo que eu sabia e conseguia gravar, com os meus amplificadores pequeninos, com as tais tone box, com as minhas guitarras e os microfones, de uma forma muito simples, em 2 metros quadrados. Sendo certo que depois tem o trabalho também do Nelson Carvalho, já no que diz respeito à mistura, sim, não é? Depois, no do fim, Sousa de Carvalho. Sim, foi outra surpresa para mim, porque, mas foi engraçado porque o Nelson precisava de um site para a empresa dele e ligou à minha irmã e disse: olha lá, o teu irmão não é designer, não quer fazer um site. Pai, não tenho nada para ele, vê lá, não tenho dinheiro, tem que ser aqui uma troca entre serviços quaisquer, mas ele também não toca, não canta. E a minha irmã riu-se logo, claro, porque eu no dia a seguir ia entregar o disco para mostrar a um estrangeiro e ela ligou-me e disse: mano, às vezes aqui o meu furo, Nelson Carvalho precisa de um site e tu precisas de um disco misturado, não é? E eu assim, não acredito que seja ele. E então, humildemente, fui ter com ele e disse: Nelson, eu acho que não sei no que é que tu estás a meter, eu gravei isto em casa, eu acho que isto não vale nada, tu não vais manchar aqui o teu nome a misturar um disco desta maneira. Eu disse: não, põe lá isso que eu quero ouvir. E lá pus e ele disse: não, claro que sim, é honesto, gosto, vamos a isso. E pronto, não coube em mim, foi incrível ele ter aceito a misturar o disco, claro que foi uma mais-valia para o mesmo, e espero gravar o segundo com ele. Montanha, respiro fundo, olhando o teu corpo. Montanha, manto branco, trepando os teus sulcos. Montanha, brancas bétulas, cobrindo os teus veios. Montanha, pele de pedra, vestindo o teu sangue. Montanha, monte branco, subindo ao teu cume. Montanha, manta verde, coloreando o volume. Montanha, sereno vento, trovejando no fundo. Montanha, raros mochos declamando o teu sumo. Montanha, monstro brando de coração quente. Montanha, livres pássaros povoando o ar puro. Pois bem, então temos aqui a declaração do Nelson Carvalho, um nome que, para quem anda nisto de divulgar a música nacional, é um nome incontornável, portanto, várias vezes vem aqui parar-nos ao microfone, e ainda na componente gráfica, e como digo, tem um póster, portanto, tem aqui quase como se fosse o meio da... Não sei se ainda existe o Correio da Manhã, a revista, que tinha sempre a... Ou a Revista Brava, antiga. Que exatamente. Aqui temos, então, a Revista Brava. Bem, está na altura de fazer a pergunta. O Bruno é homem para que idade, mais ou menos? 37. Tenho 41. Portanto, de algum modo, temos o mesmo imaginário coletivo. Portanto, e quando foi buscar a Bravo, vem buscar bem a ideia dos pósters. Mas aquilo que eu queria virar era o póster ao contrário. Ir buscar aqui as letras. Letras essas que dá até para os miúpes, portanto, bem grande, e tem essa vantagem, que é, de algum modo, também dar às pessoas a possibilidade de acompanhar, se quiserem, aquilo que vai dizendo. Sim, acho que é importante, porque há palavras que também não são assim tão normais de serem utilizadas, pelo menos no português corrente, e achei interessante, se calhar, fazer esse revivalismo quando era miúdo e comprava um disco e um vinil e vinham as letras e me deitava a ouvir o disco infinitamente e a cantar com a música, não é? A acompanhar. E acho que é um momento de reflexão interessante que eu gostava que as pessoas tivessem, porque não gostava como o disco fosse ouvido assim de uma forma tão leviana ou tão simples ou tão rápida. Acho que é um disco que não é de uma audição fácil. Sim, percebe-se. E não tem grandes singles ou aquelas músicas que passam na rádio que nós possamos cantar, passar o dia a cantar, mas porque tem outro intuito também, é um intuito da mensagem e de outro tipo de intenções. E gostava que houvesse essa entrega das pessoas quando o ouvissem às próprias letras, não é? E que sentissem e percebessem o que é que eu estou a dizer, não é? Porque às vezes estamos habituados também, às vezes, muito em Portugal, agora embora a música portuguesa esteja a disparar um bocadinho para a audição coletiva, mas às vezes cantarolamos só, não é? Não, nem sequer sabemos o que é que estamos a cantar ou a dizer. E acho que é importante as coisas, sabermos o que é que estamos a cantar e sabermos o que é que estamos a dizer. E achei que era importante para os meus ouvintes conseguir dar-lhes isso e ter um póster que se pudesse pôr no quarto, como já me enviaram fotografias, olha, já pus o teu póster no quarto, que achei lindo. E eu assim, faz-me voltar aos anos 80. E ao mesmo tempo dar essa oportunidade para as pessoas saberem o que é que eu estou a falar. E acaba por ser também um assumir o meu de um compromisso de que aquilo que eu escrevo tem que ser mesmo realmente importante. Fernando Pessoa designou isso muito bem. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Sim, espero que sim. Vou buscar o meu amor a uma terra mais além, embalado a vapor, trem vai, trem vai. Vou buscar o meu tesouro para lá daquele monte, mais lesto que besouro, trem vai, trem vai. Vou buscar o meu amor no cavalo de ferro, bafurando a vapor, trem vai. Vou levar o meu amor com um vento no cabelo, ao som deste tambor, trem vai, trem vai. Vou levar o meu amor a uma terra mais além, embalados a vapor, a esse propósito ainda, e como fala do revivalismo, vem na manga e vem na altura certa, que é a questão do vinil. Tem aqui um disco semelhante ao vinil, quase com o espaço do single. É a segunda vez que vejo isto, a primeira vez que vi foi numa banda portuguesa que já não existe. E o Should Go Ahead, que já tiveram um disco do mesmo tipo, sendo certo que eles fizeram uma coisa diferente. Era uma das faces do disco era mesmo vinil, ou seja, quem quisesse pôr num giradiscos, ele tinha um tema extra que se apercebia. E agora aqui no seu, parece vinil, ou seja, uma pessoa conta aqui assim, isto é o CD, muito bem, funciona perfeito, mas parece mesmo vinil. Mas é preto dos dois lados. Aquilo que eu queria perguntar é assim, por que não mesmo o vinil? Sim, aqui estou a pensar nisso, sim. A Rastilho tem feito um bom trabalho com alguns discos. Sim, sim, sim. Portanto, é esse revivalismo que só vem ajudar mentalmente. E provavelmente tenho todo interesse a ouvir este disco em vinil, porque há sempre um... como dizer, um ritual, não é? De tirar o disco daquela parte de celofane, não é? E depois colocar a agulha. Enfim, acho que teria aqui todo o gosto. Sim, faz todo o sentido. Faz todo o sentido, efetivamente. E depois, no final ainda deste verso do póster, vem a fazer um conjunto de agradecimentos. Vem a buscar a Rita Pereira, o Paulo Furtado, que já há pouco falámos, o próprio Nelson Carvalho, um conjunto de pessoas, alguns conheço, enfim, sabendo quem são, outros passam um bocadinho mais ao lado. Quis vincar também que, apesar de ser um vulcão solitário, há aqui uma cordilheira de montanhas, não é? Associado. Sim, essa foi, quis agradecer às pessoas que realmente, pronto, me incentivaram e me ouviram, e nesse caso a minha irmã, pronto, partilhou muito do trabalho que eu comecei a fazer em casa, e o Paulo Furtado, o Tagramente também. E foram duas pessoas muito importantes neste processo de incentivo, vá, porque estavam sempre a dizer, então, quando é que pões isso cá fora? Então, quando é que pões isso cá fora? E eu pensava assim, epá, não me façam isso, não me mandem essa pressão para cima, que eu não sei se isto é bom ou se não é. E acho que foi essa persistência também da parte deles, e vindo de quem vem, não é? Não é o facto da Rita ser minha irmã que eu gosto do trabalho dela, eu sou um apaixonado, claro. Sou o primeiro apaixonado do trabalho dela, porque ela, pronto, cresceu na minha família, é a minha irmã, não é? Claro. E desde muito nova ela começou a cantar nos Atomic Bees, e sempre acompanha todo o trajeto musical, e é com o maior orgulho que sou irmão dela, pela pessoa que ela é primeiro, e depois pelo seu talento musical, que acho que em Portugal, não, sem querer ser pretencioso ou presunçoso, não há assim muita gente com a capacidade de criação, capacidade artística, capacidade de composição, multifacetada em instrumentos, e acho que é uma pessoa com grande valor, e que às vezes não é assim tão, não lhe é dado o devido valor à capacidade artística que ela tem. E o Paulo Furtado, pronto, também não há grandes palavras para o definir, porque é realmente um músico extraordinário e um artista extraordinário também, e um pensador extraordinário. E realmente deram muita força, porque vim deles e percebi que não estavam a fazer aquilo por serem da minha família ou serem meus amigos, mas porque também olharam e ouviram e acharam que havia valor naquilo que eu estava a fazer, e foram muito importantes, e esse eu não quis faltar, entre outros. Pois bem, deixámo-lo falar à vontade, porque claro que é sempre suspeito por ser irmão, não é? Mas quer o Paulo Furtado, quer a Rita já foram nossos convidados aqui a ter um lugar onde está neste momento o Bruno. Sendo certo que gosto muito, já aliás falamos duas vezes com a sua irmã, e gosto muito dos trabalhos dela, portanto, e é só o primeiro. Novo, que é fantástico. Já me constou. E agora tinha aqui uma provocação, precisamente, que tem a ver com isto. Há pouco falava que houve aqui quase um pós-divórcio, estou com a necessidade de fazer um luto para depois voltar então à questão da música. E fiquei com esta pergunta na manga para fazer agora. Que a sua irmã, numa das entrevistas, julgo que na primeira, e falámos na questão do escolher o Red Shoes e portanto, a ligação ao Feiticeiro de Oz e por aí adiante, e sabia que o seu pai tinha ligações ao Sporting. Sim. Portanto, e eu fiz a provocação se Red Shoes não era para chatear o pai. É assim, o Bruno... Não, acho que não chatei, não faço nada. O meu pai é uma pessoa fantástica que nos está sempre a apoiar, o meu pai e a minha mãe. Mas sempre foram pais muito presentes e sempre nos incentivaram a acreditar e a seguir nos nossos sonhos, e sempre nos deram um apoio extremo para isso, porque acho que é importante também nós estarmos rodeados de pessoas que nos fazem avançar sem medo e às vezes dizendo vai à frente que eu estou aqui atrás, não há problema, acredita em ti e acredita no teu valor. E acho que pronto, foram pessoas muito marcantes no meu crescimento e no crescimento da minha irmã, e acho que somos o que somos muito devido a eles. Foi num dia de nevoeiro, antes do riso de inverno, que o primeiro vento chegou. Era rude, certeiro, muito pouco domingueiro, soprando desvairado. Levou portas e barracões, trancas, cofres e valentões, semeou amores e vontades. Partiu fatos e gravatas, governos cheios de prata, vontades cheias de nada. Embalada, furacão. E fronteiras, comeu armas verdadeiras, plantou charmes de tribunais, varreu papéis e mil contratos, advogados de diabos, os caçados de lutar, superou telhados de vidro, deu esperança aos mais contidos, incendiou alguns jornais, só parou na Casa Branca e pediu que houvesse esperança para homens e animais. Era a balada. Eu creio que também falava na altura com a sua irmã, ou até com o Paulo Furtado, e há aqui um termo que é uso em Portugal, que é o que é que tu fazes, e quando alguém diz que é música, sim, mas para ganhar a vida o que é que tu fazes? E infelizmente temos essa noção também que é cada vez mais difícil viver da cultura neste país. Não é só da música, portanto, é de tudo um pouco. Aliás, o João Afonso aludiu muito bem a essa questão. Percebemos atualmente que está ligado ao design, portanto, é para aquilo que vem a fazer no seu disco. Imagina que algum dia seja possível viver da música. Ou melhor, tem até essa aspiração, ou de algum modo a música é sempre algo colateral que o preenche, naturalmente, senão não o faria, mas que não, gosta também ao mesmo tempo de estar ligado a outras coisas. Eu acho que não, acho que exclusivamente de uma coisa, acho que como eu sou, não era capaz, no sentido que sou uma pessoa muito ativa, mas gostava de viver da arte, gostava de viver de, porque eu também pinto e exponho, já há uns 14 anos, E gostava, sim, gostava, tenho esse sonho de um dia poder viver da minha pintura e da minha parte artística e da minha música. Embora ache sempre que quando nós misturamos a arte e a sobrevivência, para já em Portugal é difícil, e pode interferir um bocadinho na nossa arte. Está a condicioná-la, não é? Sim, torná-la menos emocional e mais racional. É só esse o receio. Isto porque temos de estar sempre a pensar na sobrevivência mensal, não é? Pagar as nossas contas, etc. Claro. Que é uma tristeza porque acho que a arte claramente devia ser apoiada de outra maneira, porque é a arte que faz a história, é a arte que faz os homens crescerem, é a arte que faz os homens pensar de outra maneira, embora normalmente os países e alguns governos não querem que isso aconteça, não querem que os homens sejam autónomos, não querem que os homens pensem por si, não querem que os homens leiam livros, não querem que os homens ouçam música, não querem que os homens abram os horizontes do olhar e do pensamento, porque é perigoso, não é? Porque depois acabam por querer os mesmos que os outros querem e isto não chega para todos. Mas só ter vontades, não? Pois, e não, eu nunca gosto de falar mal do meu país, porque acho que o nosso país é um paraíso na Terra. E efetivamente. E no dia em que gravamos, até com um magnífico sol, quer dizer, que depois de tantos dias de chuva... Sim, não, acho que é um país maravilhoso e de gente boa, mas as vontades de quem manda nisto, e não estou a falar do governo, sei lá, eu não gosto de falar muito disso, que é sempre assim, uma coisa que nunca tem nomes. Sim, claro. É tudo muito vago. Falemos do Estado do Estado, não é? Acho que merecíamos nós, portugueses, mais. Sonho império, libertivo cativos. Com uma fé inavalável, marchem pela liberdade. Pela esperança em vez de medo, queiram a luz que salvará os cegos. Sabe que o meu dia cola à noite vinda, e acompanho sempre, acho sempre um novo alento. Ajoelhei o império que vos tem trancados com uma crença invencível. Cheirem a liberdade. Ajoelhei o império. Ajoelhei o império, libertem os cativos. Com uma fé inabalável, marchem pela liberdade. Vivam a esperança em vez de medo. Queiram a luz que salvará os cegos. Saibam que o dia cola à noite vinda. Amanhecer traz-se por um novo alento. Ajoelhe o império que nos tem trancados com uma frequência invencível. Cheirem a liberdade. Cheirem a liberdade. Ajoelhe o império. Ajoelhe o império. Ajoelhe o império. Ajoelhe o império. Ajoelhe o império. Ajoelhe. Fez o disco, trabalhou para ele, embelezou, não é? Lacrou, não é? E vem ainda a fazer vídeos. E como digo, vídeos, vamos lá chamar telediscos. Eu gosto muito mais de aportuguesar as coisas. Que depois, como já sabemos, o espaço para a divulgação deles na TV, onde deviam passar, não há. e depois vêm a ser youtubados, como é o caso do Vulcão e do Trem Vem. É naturalmente querer explorar todas as plataformas para chegar às pessoas, para mostrar. Sim, sim, claramente. E pronto, aí mais uma vez, acaba por ser também a carolice de alguns amigos que me ajudaram a fazer e a tornar isso tudo possível. Ainda vou, penso que ainda sairão mais 4 telediscos deste disco. Dois deles já estão feitos. Um é anónimo, que eu não sei de quem é, do tema Bicho Mau, que é fantástico, que em breve irei colocá-lo online. Curioso. E fizeram-nos chegar assim, é isso? Sim. Engraçado. Outro que é o Montanha, também, um dos temas finais, filmado por um amigo meu, artista e curador, que é o Sandro Rezende, que trabalha no Hospital de Júlio de Matos, que é a personagem que faz de Vulcão, ou de Senhor Vulcão, ou de vocalista, é um dos doentes e artistas dele, o Arthur, e que também é um momento incrível e apaixonante de realização. E gravarei ainda mais 2, do Avalanche, que é um tema que vou gravar para a semana, e do Cara de Cu também. Portanto, teremos ainda mais 4 telediscos desta saga, basicamente. Isto tudo para que cativar as pessoas. Não é... Bem, eu fazia por estar assim e condicioná-lo na sua resposta. E ia-lhe dizer se não é uma pena que não haja mais espaço para a divulgação, por aí dentro. Vou fazer antes o contrário. Como é que alguém que lança agora aqui o seu primeiro volume consegue chegar às pessoas? Olha, tem sido através dessa partilha de internet, por acaso a internet nisso tem ajudado muito, não é? E a imprensa tem sido incrível a aceitar este projeto. Que eu não estava minimamente à espera que assim fosse. Acho que realmente o objeto que foi criado, não é, tem cativado realmente quem o recebe, e tem tido esse... tem estado on air, no fundo, com entrevistas para rádios, em revistas, jornais, etc. E acho que isso tem corrido tudo muito, muito, muito bem. Televisão também. E tenho chegado dessa maneira. O disco, depois, logo quando saiu... Também, isto é uma edição de autor, portanto, eu vendo os discos através do meu site, da internet. senhorvulcão.com. senhorvulcão.com, e depois tem lá um link de encomendas e aparece o meu e-mail, vulcão@senhorvulcão.com. Portanto, tenho recebido a maior venda, as vendas são feitas através de e-mail, que eu depois próprio embalo o disco e vou colocá-lo aos correios. Portanto, tem sido um processo muito pessoa a pessoa, que eu tenho adorado, embora me tenha dado trabalho, mas é um trabalho com muito prazer. E também, logo quando o disco saiu na primeira semana, fui logo contactado para fazer parte da Mel Music, portanto, do canal da Mel. Music Box. Sim, do Music, que agora, ex-Music Box, agora Mel Music. E daí também depois fui convidado a assinar por todas essas lojas, iTunes, Spotify, etc. Portanto, o disco neste momento já está em 140 lojas digitais que as pessoas podem aceder. E pronto, tem sido este o caminho, tem sido o caminho de link, de share, de partilha, de boca a boca, que tem trazido o Vulcão até aqui. E depois temos aqui a faceta do mostrar ao vivo. Como é que isso está a correr, ou vai correr, e que público, embora naturalmente não vai fechar portas a ninguém, mas que público estará apto ou interessado em vê-lo ao vivo? Olha, isso eu não sei, para já não tenho esse feedback. Por acaso estou super curioso sobre isso. Para mim vai ser um momento diferente, não é, deste caminho. Eu já não toco, já não subo um palco para tocar há 15 anos. Ainda para mais, era baterista, estava lá escondidinho atrás, claro. E agora vou ter que assumir o palco sozinho com uma guitarra e uma caixa de charutos. Vai ser uma experiência completamente diferente. Mas que também a quero viver. Não, a minha intenção no início nunca foi tocar ao vivo, ou tocar muito ao vivo. Já tenho alguns convites, o concerto, o lançamento, vai entrar para o oficial do disco, será no Centro Cultural do Cartaz, no auditório, dia 5 de Abril. Tenho, entretanto, um convite para entrar num concerto de beneficência, que ainda não sei a data, mas que em breve revelarei. E tenho um convite para setembro para um projeto também muito interessante em São João da Madeira. Pronto, e os convites que tenho estado a se aceitar são coisas um pouquinho mais específicas, ou concertos programados por mim, em espaços que me interessam a visitar. Ou então por convites para projetos assim um bocadinho fora da caixa, como se costuma dizer. Mas estou super curioso e neste momento tenho estado a ensaiar as músicas para, pronto, para abraçar essa parte que me falta da final de mostrar o disco ao vivo e em direto. Bruno, agradecer-te por ter aqui para connosco, para a Boa Nova, para falarmos deste seu primeiro volume, deste Senhor Vulcão. Okay. E claro, vamos estar aqui à espera de mais ebulição, de mais lava que aí venha, não é? Porque logo que assim tenha a oportunidade, gostaríamos muito de voltar a repetir esta conversa, até porque, por mérito seu, foi, julgo eu, muito agradável. Ok, obrigadíssimo pelo convite e espero um convite para ir tocar aí essa fabulosa terra. Muito bem, muito bem. Corpo fúria, virou por tamor. Lava a Deus, saltimbanco, fura vidas. Papa léguas, bandido, pé de meio. Perna curta, lambe botas ao drabão. Mariola, pirata, faz figura. Pé de cabra, gravata, malabarista. Matulão, salva vidas, engenhoca. Fala barato, mariquinha, chepé de salsa. Político, lambido e mafioso. Malfazejo, insalubre, campeão. Burrinchado, puto parvo, perdedor. Artola, lambe-selos, mentiroso. Tira-teimas, maltrapilho, comichão. Mascarado, troca tintas, fanfarrão. Sim, és tu, meu Belzebu. Cara de cu. Sim, és tu, meu Belzebu. Falas de amor como quem cospe no chão. Ergas o braço para votar nos teus comparsas. A verdade para ti é só bolor. Dentes de ouro, mentiras e trapaças. Um dia vai chegar a tua vez. Cá estarei para te embalar esta canção. Pode ser que já esteja tão cansado que a minha voz te faça cair no chão. Sim, és tu, meu Belzebu, cara de cu. Sim, és tu, meu Belzebu. Salte um banco, fura vida. Papa léguas, bandido, pé de meia. Perna curta, lambotas ao drabão. Mariola, pirata, faz figura. Pé de cabra, gravata, malabarista. Matulão, salva vidas, engenhoca. Fala barato, mariquinha, espé de salsa. Político, lambido, mafioso. Malfazejo, insalubre, campeão. Burro inchado, puto parvo, perdedor. Artola, lambe-selos, mentiroso. Tira-teima.